Qual a tua banda de garagem preferida de Braga e porquê? Bem, assim, a banda de garagem que conheço, não é bem de garagem, já formação CD, são os Smix Mox Mox. Os que eu conheço, aliás, estão no top da rua. E é a minha banda preferida porque tem uma sonoridade, tem riffs bastante simples, mas conseguem construir música bastante diferente, alternativa, e acho que é uma boa solução. Diz-me só, obrigado. Diz-me só o teu nome e o curso, por favor. William Silva. William Silva. Terceiro ano. Ok, Bilógica, terceiro ano. Tchau.